seu amor pra viver. A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer. Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor. Só você me faz ser o que eu sou. E se eu sou amado, eu sou por você. Top DJ Leozinho! Quer amor? Deixa eu te dar prazer. Você é tudo que eu quis. Eu sou muito feliz vivendo com você. O que a gente plantou, a gente vai colher. Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer. Você me beija a boca e eu te deixo louca. Me chama de amorzinho, eu te digo benzinho, eu amo você. Se eu te beijo sem roupa, me sinto fera solta. A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer. A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer. Cavaleiros do Forró, volume 4. Precisa do seu amor pra viver. A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer. Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor. Só você me faz ser o que eu sou. E se eu sou amado, eu sou por você. E se eu te der amor, e se eu te dar prazer. Você é tudo que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você. Que a gente plantou, a gente vai colher. Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer. Você me beija a boca e eu te deixo louca. Me chama de amorzinho, eu te digo benzinho, eu amo você. Se eu te beijo sem roupa, me sinto fera solta. A gente faz loucura. DJ Leozinho.